Põe a cabeça pra frente, balanço ela agora. Eu danço pop, pop, dance pop, pop, dance pop, pop. Assim é bem melhor. Põe o bumbum para frente, põe o bumbum para o lado. Põe o bumbum para frente, balanço ele agora. Eu danço pop, pop, dance pop, pop, dance pop, pop. Assim é bem melhor. Põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pro lado. Põe o corpinho pra frente, balanço ele agora. Eu danço pop, pop, danço pop, pop, danço pop, pop. Assim é bem melhor. Legal! Vamos lá, gente! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! A sapa na lava pavo, na lava pra cá na cá. A lavar lá na lagá, na lava pá pra cá na cá. Mas caixa lá! É sempre melepepe, melepepe, meque. Melepepe, melepepe, meque, meque. Mas que chelé! Moro, moro.